Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 13 e as 15 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. É tal compilação que reúne singles, temas de compilações, entre outros, normalmente editada depois do final da banda, como é o caso também destes porto-riquenhos da Vila 666, chama-se Poucos Anos, Muchos Danos, e no início da Orelha Extra de hoje ouvimos No Crees Que Ya Cansa, e vamos ouvir também, porque não, Pa Que Vives. Olá a todos. início desta terceira orelha, pretenciosismo nosso com Davila 666 da compilação Pocos Años, Muchos Daños, e para prosseguir, o norte-americano Jake Church's Fussle, álbum homónimo, através da editora de His Golden Messenger, Paradise of Bachelors, e produção de William Tyler. O tema Stargirl. Come here, Stargirl, and listen to me. You're once my constant lover, but now how free I give you up for one whose heart's more truer. Well, it's once I would have married you, and it took you to some mountain where the grass is green and the flowers bloom beside a lonely fountain. Is like the constant sun. From the east to the west it ranges, but yours is like the moon above. It's every month it changes. I dreamt last night of seeing you. How happy it was seeming, but when I woke, and oh, how sad to think that I'd been dreaming. Down to take my rest, it'll be no one can wake me. I go straightway unto my grave as fast as time can take me. Adieu, false heart, since we must part. May the joys of the world roll with you. And I loved you once with a faithful heart, but never anymore will I believe you. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. We'll be right back. gente ligada a essa outra formação, também ela sueca e muito do nosso agrado por aqui, desde há uns bons anos a esta parte. Falamos, claro, dos Dunyan. Estes são The Amazing, é o seu último trabalho, de título Picture You. Safe Island. Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e é a altura de continuarmos com mais música nova. São do Canadá e chamam-se Freak Heat Waves. I can't help to see. óbvias influências da música dos 80s, mas há por aqui mais do que isso na totalidade do disco, que se chama Bonnie's State of Mind, assinado Freak Heat Waves. O tema é esse, com o título Design of Success. E já sons para o britânico Tristan Bath, enquanto Missing Organs, de Undiscovered. Ficamos hoje com Low Still. Missing Organs de Undiscovered. E as saudades que nós já tínhamos, não da nossa casinha, mas sim das manas Becky e o Rachel Land Tank. A maiden walking in her garden, but her name I do not know. Answer be yes or no. Madam, madam, I'll come a-courting, that your favour I may gain. Sit ye down, ye kindly welcome, then perhaps you may call again. Your gold and silver. Don't tell me of your house and land. Don't tell me of your wealth and pleasure. All I want is a handsome man. Thank you. sucesso para Diane Thanks, chama-se Mount the Air, foi Madam. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Músicos fugidos do norte do Mali, quando este foi tomado pelos fundamentalistas islâmicos e refugiaram-se na capital, em Bamako, foram apadrinhados por esse fantástico casal que é Amadou e Mariam. Chamam-se Songoy Blues, é o seu disco estreia com o título Music in Exile e o tema inicial do mesmo Sobur. Vão ficar por aqui já as despedidas do final desta primeira parte de Orelha Extra. Até ao fim vamos escutar o regresso ao fim de muitos anos da dupla Reagents, disco gravado ao vivo com o título de Periodic Table. Vamos ouvir o tema Hau, precisamente o símbolo químico para o ouro. E para o fim ainda a reunião de Pascal Comelade com a dupla tombaiola francesa Les Liminianas. O álbum chama-se Traité de Guitare Triolétique à l'usage de Portugaise Ensemble. O tema vai ser Green Fuzz. Thank you. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. the Music Man. May I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step. Saya ingin menyampaikan sekedar pesan singkat melalui satelit Voyager ini. Main apne mulk ki janib se hamare dost jo khala mein baste hain unke liye dosti aur khair sagali ka paigham پیش کرتا ہوں ہماری دلی خواہش ہے کہ ساری دنیا میں امن رہے اور یہ امن زندگی کے ہر شعبے میں ہو I should like to extend the greetings of the government and the people of Canada to the extraterrestrial inhabitants of outer space I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message. Ook België stuurt zijn groeten de ruimte in aan boord van de Voyager en hoopt dat deze boodschap, als ook die van de My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa, a landmass more or less in the shape of a question mark in the center of a planet. Nistrebas vivi en pazzo con la popolo della tutta mondo della Vi tutta såg en nebulosa i en tub. En gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den sig te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där bölja solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med alltets lag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där och dagars dag. Thank you. Thank you. 5 de setembro de 1977 foi lançada a sonda espacial Voyager 1, que continua o seu périplo e estudo pelo espaço, tendo já deixado o Sistema Solar desde 2013. Prevê-se que continue a enviar informações para a Terra até 2025, a altura em que a sua energia se esgotará. Para além da Voyager 1, foi lançada anteriormente a Voyager 2. Ambas as sondas espaciais contêm no seu interior um disco de cobre, revestido a ouro, que contém uma apresentação da vida no nosso planeta. Esse disco tem 116 imagens de diversas situações, locais, pessoas, etc., do planeta Terra, bem como uma variedade de sons naturais e outros, assim como saudações em 55 línguas, modernas e antigas, bem como uma seleção musical de várias culturas. A este aglomerado de sons deu-se o nome de Sounds of Earth, tal como está impresso nesse disco dourado, e essa seleção foi feita por um comitê dirigido pelo astrónomo Carl Sagan. No próprio disco estão também as instruções, através de símbolos que explicam como o mesmo pode ser reproduzido para que possíveis alienígenas, num futuro muito distante, possam descodificar o seu conteúdo e ter conhecimento da nossa civilização. Funciona assim, tal como Sagan disse, como uma mensagem numa garrafa através do Oceano Cósmico. E é precisamente desse disco dourado das sondas Voyager que começámos a emissão da segunda hora de Orelha Extra, que se irá prolongar durante as próximas semanas, com a seleção de sons e músicas que o mesmo disco contém. Começámos por ouvir as saudações do secretário-geral das Nações Unidas, da altura, Kurt Waldheim. Depois ouvimos também as saudações dos países representados pelas ou nas Nações Unidas, bem como as saudações ou os sons de baleias. Continuamos depois com o concerto brandeburguês, número 2 em Fá, o primeiro movimento de Johann Sebastian Bach, Munich Bach Orchestra, dirigida por Carl Richter, e terminamos com Percival Warner, o gamelão de Pura Paco Alamã, com a direção de KRT Wasi Todipuru, The Sound of Earth, o disco dourado das sondas Voyager. Orelha Extra, segunda hora. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? New sun, get up, get out, go hard. Hook up, get down, go home. Sit back, eat up, tune in, retire. Impress the memory phone. Sleep, Addy, love, work, complain. Another day slips away. Let's go. disco colaboração entre R. Stevie Moore e Jason Faulkner, com o título Make It Be, foi Another Day Slips Away. Só faltam os bagos de arroz. De 1920 vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negra, ninguno me hizo na. En Guantánamo, la malonquina donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí tú eras. Así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura y al darme la sepultura que entonen alegre canto. Mais uma grande figura recuperada ao esquecimento da música cubana, o som cubano, Abelardo Barroso, acompanhado pela orquestra Sensación, na compilação com o título muito apropriado, Cha Cha Cha. Ouvimos Em Guantánamo e, de seguida, La Hija de Juan Simón. Milonga de Barroso en cha cha cha. No me desprecies, tirana, por el cuento que te han traído. Tú me has despreciado mañana por el cuento que te han ponido. Por el cuento que te han ponido, tú me has despreciado, tirana. Esta es la milonga de Barroso en chancha. Enterrar su propia hija al cementerio la llevó. El mismo cavó la fosa murmurando una oración. En una mano la pala, en la otra el asao. Y todos le preguntaban, ¿de dónde viene Juan Simón? Soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo de enterrar, de enterrar. Esta es la milonga de Barroso en cha cha cha. Uma grande figura da música cubana. Abelardo Barroso em compilação através da World Circuit, Cha Cha Cha. E de volta temos um grupo pop norueguês que já edita discos desde 1997. São os Busy Wax e este seu novo trabalho chama-se Tomorrow. Vamos ficar com Hazard. Tomorrow, o regresso dos Busy Wax. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Findo. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. I got so much to give, 'cause I'm smoking to live. I'll be smoking all day, 'cause my lungs won't decay. I'll be smoking all night, and if not, it ain't right. I'll be smoking for life, 'cause the Chinese say it's all right. I'll be smoking till death, up until my last breath. Some may not be so sure, but cigarettes are the cure. Smoke a long, smoke a lot. Smoke the cartouche I bought. Smoking just to survive. Smoking to stay alive. Yeah. But if I ever do quit, I'll be dead. Yeah, that's it. Fucking R&B bullshit, fucking pop culture. Fuck every one of them and cut their heads off. And the rock gets red glare. How many times can we all sound the same? Bombs bursting in air. Everyone before 1975 blows you away. They've through. I can hit that note. Doesn't that make me good? I went to school. I went to vocal school, and I sound like everybody else. Mariah Carey, Whitney Houston, all the same school. Fuck them all. Kill everyone who thinks that they like any of that fucking bullshit. Kill every fucking one of them, and I'll kill you if you like it. I'll kill every motherfucking one of you if you like it. Some people just need to die. Oh, did I say some? Oh, I meant everybody needs to die. Yeah, that was heartfelt. Yeah! That was really, I feel, that guy, he feels me. There's a direct correlation in our brains. We're going to go out and murder and slaughter people tonight at random. I'm a wanted man by Obama Nation. I'm a wanted man by the Ku Klux Klan. I'm a wanted man by the tax collector. I'm a wanted man by Uncle Sam. I'm a wanted man in the Mississippi. A wanted man in old Cheyenne. A wanted man for next to nothing. I'm a wanted man. I'm a wanted man in a Tuscaloosa. Wanted man in a Mackinac. Wanted man by Bill and Hillary Clinton. I'm a wanted man in Arkansas. I'm a wanted man in Arizona. Wanted man in Tennessee. I'm a wanted man just west of Houston, where I torched that KFC. I'm a wanted man by Jodie Foster. A wanted man from dusk to dawn. I'm a wanted man banned by a Jimmy Page for showing him how to steal another song. A wanted man at the Windsor Castle. A wanted man by the ADL. Because I trickle piss upon them. Innocent they cannot smell. A wanted man by a Bobby Dylan. A wanted man by Johnny Cash. A wanted man by Nick Cave's girlfriends. I'm a wanted man by Goldman Sachs. I'm a wanted man downtown Benghazi. Wanted man in a Tripoli. Cause I stole the hard drives of Colonel Gaddafi on a boat to Napoli. I'm a wanted man in a Yemeni village. A wanted man up in Oman. A wanted man in a cartoon city. A wanted man in a Lebanon. I'm a wanted man on the Indian Ocean. Wanted man in the Andaman Sea. Wanted man in the fucking Bay of Bengal. In a boat full of D&D. I'm a wanted man in Dealey Plaza and at the Audubon Ballroom. I'm a wanted man at the Ford Theater. A wanted man in the Black Lagoon. I'm a wanted man in academia. A wanted man at universities. Cause my lifestyle is a professor. And I set my students free. I'm a wanted man by a Halliburton. For completely fucking up their crew. I'm a wanted man by a Rand McNally. For those roads they never knew. I'm a wanted man for 9/11. Wanted man at the Pentagon. A wanted man in the Pennsylvania. With my dark sunglasses on. My wanted man stuck inside a mobile. Where they stoned me with their bricks. I'm a wanted man out on Highway 61 from a Buick 666. So if you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody. Cause you know I'm a wanted man. O incontornável Alvarius B em gravações ao vivo a interpretar Smoking to Live e depois também o velho tema de Bob Dylan que foi imortalizado por Johnny Cash, mas aqui com uma versão muito própria, pelo menos em termos líricos, de Alvarius B, Wanted Man, ao vivo no bar Walters em Houston, Texas, no dia 1 de novembro de 2014.

fabuloso novo disco de Boubacar Traoré, chama-se Mbalimau. Ouvimos desta vez Bogo Dani. E ao final de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, até ao fim vamos ficar com Panda Bear Meets the Grim Reaper, Boys Latin. Tchau. Good.